YK358. Rádio Metrópole. AM 1570 kHz. Gravataí, Rio Grande do Sul. Rede América. Tarde de sábado, na metrópole, quando escutares este acorde de gaita, tu já sabes que eu estou chegando. Prepara teu mate e chega mais perto do rádio. Campo afora, mostra a cultura gaúcha como um todo. Música, poesia, informação, medicina caseira, história, causos e trovas. Apresentação deste amigo de vocês, Odilon Ramos. Campo afora, na metrópole, é sábado, às 3 da tarde. Metrópole, a rádio, para quem gosta do Rio Grande. Vai começar mais um programa dedicado à cultura, com a força do gaúcho. Abram cancha para as coisas do Sul. Nossos costumes e tradições chegam nas ondas do rádio em forma de música, poesia, causos, lendas e trovas. Está começando mais um programa Campo Afora. Uma produção e apresentação de Odilon Ramos. De um riacho, que é onde eu acho que ninguém há de chorar. Seria bom se a minha vida continuasse e não faltasse tanto tempo para amar. Quero regar as flores da primavera, bem como era no tempo dos meus avós, e algum cheirinho plantado um bom canteiro para um tempero de carinho só pra nós. Cheiro de terra, água da chuva, um fogo a lenha. Será que é pouco ou cedo pra entardecer? Se a alma é pura, o sonho é grande, a vida é curta. A noite é longa pra esperar o amanhecer. Cheiro de terra, água da chuva, um fogo a lenha. Será que é pouco ou cedo pra entardecer? Se a alma é pura, o sonho é grande, a vida é curta. A noite é longa pra esperar o amanhecer. Gurizada ali brincando, comemorando algum bicho que nasceu. Quero brindar a simples felicidade que a cidade não cumpriu, se prometeu. Talvez por lá vou destinar algum recanto para um campo santo, solene e particular. Será então o meu ponto de chegada na longa estrada que só me fez caminhar. Cheiro de terra, guarda-chuva, um fogo a lenha. Será que é pouco cedo pra entardecer? Se a alma é pura, o sonho é grande, a vida é curta. A noite é longa pra esperar o amanhecer. Cheiro de terra, guarda-chuva, um fogo a lenha. Será que é bom ou cedo pra entardecer? Se a alma é pura, o sonho é grande, a vida é curta. A noite é longa pra esperar o amanhecer. Se a alma é pura, o sonho é grande, a vida é curta. A noite é longa pra esperar o amanhecer. A voz do Rio Grande, campo afora. E então, buenas, gauchada amiga, buenas amigos e amigas de todas as querências do Rio Grande, do Brasil e além fronteira. Com que prazer lhes cumprimentamos uma vez mais, boleando a perna, dando outra em casa, chegando, puxando um cepo, cevando um mate, e formando então esta imensa e fraterna roda de chimarrão, prosa, poesia e cantigas que é o nosso Campo Afora. Com apoio da FETRAX, Federação dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços, e do CEMAP, Sindicato Cidadão. Abrimos o programa com Não Tem Desfile, nossa poesia para esta época. Depois ouvimos João Chagas Leite, Bem Mais Do Que Viver. E Erlon Péricles e Cristiano Quevedo com o tema da Semana Farroupilha, Rio Grande Sem Fronteiras. E com isto já completamos o primeiro espaço do programa. Já é tempo de chamarmos o intervalo, mensagens valorizadas da parceria aqui da casa, e voltamos num instante.